consumiu a minha. E aí a gente fez escreveu esse projeto para trabalhar com projetos de intervenção urbana, né, pela cidade. E usando também imagens e textos, manchetes de notícias de violência, por exemplo, como apropriação mesmo, se apropriar desses dizeres e reeditar e projetar depois. Essa é uma das ideias, mas a gente também tem a intenção de trabalhar com apropriação de vídeos em domínio público que retratem o corpo feminino de alguma forma e desconstruir também essa imagem que é mais essa forma mais difundida de uso do corpo feminino, essa objetificação do corpo, né? Enfim, são algumas ideias, mas a gente tem a intenção de trabalhar também com esses dizeres mais, tipo, mais diretos mesmo. Por exemplo, significado de dicionário, significado de mulher, significado de homem. Aí uma coisa que eu chegava... E aí pra... de Firefox, que lo que te permite es evitar, es que tener una cuenta para hacerlo funcionar, ¿no? Pero te permite editar online videos. No sé si yo tengo por aquí un blog. Alguna que sea sexista, ahora mismo no sé, todas son sexistas, pero bueno, buscar, bueno, a kink, ¿no? Y yo puedo, con popcorn, incorporar media y editar online. No, funciona todo online. Pero está bueno como una forma de proyectar eso mismo y que la gente... ¿Y los puppy videos? Mira, aquí... E hago na camada e já vou começar a... Você pega um vídeo do YouTube e edita online. Sim, depois eu vou meter nas costas. Você pega o link, coloca ali no cantinho, ali, Face YouTube. Aí vai ali, você vai poder editar. Vou um texto em cima. Aí, chazinho. Doideira, cara. Porra, não sabia disso, cara. Não conhecia. Tem escrito na cuenta, é uma ferramenta assim como para que qualquer pessoa possa editar em vivo. Assim, na cidade, projetos, qualquer pessoa. Já comecei a editar. Eu posso deixar o vídeo de fundo no play e eu mexendo nele? Tipo, por exemplo. Não sei, bueno, vamos. Mas aí tem como, tipo, por exemplo, ele pega a minha ação ou ele só vai pegar, por exemplo, tipo assim, eu coloco uma imagem, sei lá, uma bola, um círculo, aí eu faço ela crescer e diminuir.